noi 5 sto cosa sto falando con te. Autorizado acionamento, 45, 1 minuto a cópia. Para o táxi, o TAM 3304, 120 a bordo, autonomia de 4 horas, confirme. India Alfa, Terra Delta na minha escuta. India Alfa na Terra Delta na sua escuta, TAM 3304. Está confirmando, é 145, POB? 120, TAM 3304. Tente 120. TAM 3663, chama Centro Recife 1288 e alterna 13325. 288-3325, bom dia. Estranho Guaravo, pronto para copiar? A sua escuta. Autorizado BH, nível 340, Aerovia Peruíbe 58. Coluna 7, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-5-7-6. Solo TAM 3859, pushback acionado 8. No 8 autorizado, reporte táxi. Livre, puxa, chama táxi TAM 3859. Fox Tango Bravo autorizado, BH, nível 340, Aerovia Upper Whiskey 58, decolagem no 7, curva direita, saída Gole, transição Gonza, o controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.6, transponder 5576. Tango Bravo, correto, 5576. Reporte, confirma pro PB? Tá com 10 a bordo. 10 a bordo, chama a torre 18-6 pra taxiar. 18-6 na torre. 5. 288-3325, boa, agora 923. Boa. Oi, bom dia, tá Tango Fox, Tango Bravo. Tango Bravo aciona, chama táxi, Fox Tango Bravo. Tá pronto para o táxi, né? Chame para ingresso 1015, o ajuste. Chamar para ingresso, Tango Bravo. Galeão, nível 380, Aerovia Pesoluno 4, Setuquinha, após Upper Alpha 317. Decola 1-0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5036. Vai chamar pronto. direto, o 605. Tango Bravo, informe aliado e pronto. Quadra colada aos 2298, tem um bom voo. Obrigado, Tata 3304. Controle Tata 3304. 3304, contato radar. Saída Gole, subnível 360. Saída Gole, nível 360. É com forte ruído na sua transmissão aí. Forte ruído na transmissão? Tá bom. 3859, 114, 445, Campinas. Estacionamento, Gonomé 05, tá na ponte 3. 3859, táxi Juliette Alfa, 1015 no ajuste, 18.6.0, boa viagem. Juliette Alfa, 1015, 18.6, boa, obrigado. 605, portão 3, reporte táxi. Vai reportar táxi, bom nome 05. Salvador, é o TAN 3454. Poderia coordenar o 330 Recife, por favor? Recife 330, informação Oscar, Guaricó. Positivo, como pode confirmar a subida? Itapuca. Paulo 3859, é Juliette Alfa Charlie? Juliette Alfa Delta. Juliette Alfa Delta, obrigado. Então agora a pista está operando com menos 300? Afirmativo. Obrigado. Firma. Fox Tango Bravo, vento 040 com 612 nós, autorizado a decolagem de pista 10, turno 7. Salvador, Guardião, 0 Ana. Fox Tango Bravo aos 2019-8, tem um bom voo. 19-8, um abraço. Guardião 01 para o C. Foi do você, Guardião 01, acionado pronto no pátio do Graém, intenção de decolagem para o Sul, corredor Axé, sobrevoo Salvador, estimado de uma hora, piloto comando capitão Reinaldo POG 0B, Guardião 01. Gole, suba nível 340. Gole 340, obrigado. Torre, bom dia, TAM 3859, ponto espera delta próximo. 3859 está autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém na 1-0, TAM 3859. Ali o objeto 6726, identifique, chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, 672. Agora 0, 1, 3, 4, a bordo? Afirma. Gente, taxa via Índia Alfa, ponto espera torre 18,6, ajuste no 0, no 5, ponto espera da Bravo, da Delta, correção. Índia Alfa, Delta, ponto espera 18,6, forma melhor assim. Está pronto para iniciar lançamento, Juliette Quebec Kilo. O lançamento chama para descida, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo. Tá 3304, chama o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1-3325. 3-3325, tá 3304, obrigado, bom dia. Bom dia. Para a descida, o Juliette Quebec Kilo. Descida, informe 2500 pés, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo. Do Notam, pode ir pela 58. Sim, eu o plano, porqueiro ver. Maravilha, o plano tá pela 58, tá? É, uniforme isso 58. Se você conseguir pela pelo 58, vou ficar muito, mas muito agradecido. Ah, na intenção, 510, inicialmente, corredor axé, patrulhamento. Gente, mantenha 510, corredor axé, guardinha 01, chame para o regresso. Camarada para o regresso, 01. Ali mantendo 605. Para mudança de frequência, o Juliette Cadete. Deixa livre, Kilo. Kilo. 59. Controle Salvador, bom dia, da 3859, passando 2 mil pés, saída da Gole. 3859, contato radar, saída Gole, suba nível 360. 360, saída Gole, da 3859. Autorizaria a Evalda presente? O Gole, inicialmente. Inicialmente, 3859. Romeu, Fox, Tango Bravo, chama agora Recife, 1-288 e alterna 1-3325. É pro Fox, Tango Bravo, 1-288? 1-288 e alterna 1-3325. 1-288, 1-3325. 3325, Papatango Fox Tango Bravo. Um abraço, bom dia. Objeto 6726, autorizado ao final ILS 100 glide, desça para 2015, informo pistão no zero, tô operando com os primeiros 1200 fechados. Gente, é confirmado, descida autorizada até 2000? Sim, irmão. 2015, primeiros 1200 fechados, 100 glide, web 6726, livre interceptar o localizador. Controle Salvador, bom dia, gol 1982. Gol 1982, bom dia, identifique, chegada mar e desça ao 50. Até o 050, gol 1982, identificou. Controle, bom dia, gol 605. Gol no 605, bom dia, contato radar, saída da El, suba nível 380. Da El para 380. Chame o controle 098 aos 33. Coordenação 3859, chame Recife 1288 e até 93325. 1288, 1335, bom dia, Dan 385. Salvador, da 3455, correção 3454, autorização. 3454, um minutinho para cópia. E nós estamos na posição 6, também estamos prontos para início do push, aguardando o clearance. Cliente, a sua saída é Puca, Aracaju, autorizado puxar, um minutinho para cópia. Ok, Puca, Aracaju, aguarda a cópia, está livre, chama o início. Toca. Gol no 605, chama Central Recife 1288 e a Ternal no 3325. O solo Avianca 639 já teria nossa autorização para Guarulhos. É 391, assiste, número 2 para cópia. Número 2 para cópia agora, obrigado. Desinforme o localizador, número 2 na aproximação. Cliente, autorizado para 2000, 1015 o ajuste. Mono 982, solicita possível situar o RNAV. Ok, dá presente voo, o Serra 366, descendo para 2500, informe iniciando o procedimento. Cliente, para o Serra 366, reporte iniciando o procedimento, Mono 982. Torre 186, transponder 5044. 330, preço 58, Puca, Aracaju, 5044, 198 e 186. Correto, reporte táxi. Vai reportar, início ao push. 6311, pronta cópia? Positivo, prossiga. Guarulhos, 340, aerovia Peruí 58. Decolagem 1-0, curva direita, gole Gonza. Controle 198, torre 186, transponder 5042. Ah. 0340, Upperisk 58, a saída é Gole Gonza, controle 198, transponder 5042, Avianca 6319. Correto, 5042, 1186, torre. 1186, torre, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Upper 602, informação Oscar. 3602, bom dia, identifique, chega da margem, desça para o 50. Descida autorizada, 050, K3602. Webjet 6726, no localizador, avistando a 10. 6726, completo final, torre 186, bom pouso. Vai completar 186 agora, obrigado, bom domingo. Gol no 982, informa o helicóptero sobre o farol da Parra, que está a 12 milhas da sua frente, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação. Sim, chegou no 982. Porta avistando a cabeceira deslocada, cabeceira está deslocada em 1200. Ajuste 1-0 no 5. Sente, o Web 6726 está baixado, checado, está avistando a deslocada. Pouso autorizado, 050-49, fica atento a homens e máquinas na parte fechada da pista, 1014 agora no ajuste, ok? 1014, sente atento aos homens e máquinas na pista, Web. Juliette Alfa, Porto Pereira Delta, 186, obrigado, bom domingo. Aerovia Peruí 58. Decola no zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza. O controle na frequência 198, torre 18612, transponder 5045. Para São Paulo, 380, via Peruí 58. 18612, portão 10 autorizado, reporte falha. Completo sinal de GPS, chame a torre 18-6, bom posto. 18-6, obrigado, 982. Está reautorizado 2000 pés, 1014 o ajuste, informe no localizador. 1014 para... 2000 pés, está 3602. Formará no... A substituição é RNAV, ok? Ok, apresente o voo e serve do 366, informe iniciando o procedimento. Afirmativo, então pro ano 366 informará iniciando o procedimento, tá? 3602. E bom dia, eu tô 3454, ponto espera, dá 11. 3454 ali, decola sem parada? Afirmo. Autorizado, ali decola sem parada, 050 com 4 nós. Ali decola sem parada, são 3454. Alfa, repassante da Eco, 6726.